par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Sabemos que não há melhor retorno que o investimento feito nas pessoas e no ambiente. Por isso aplicamos o nosso dinheiro na proximidade, na interajuda, no desenvolvimento social e na sustentabilidade. No crédito agrícola, acreditamos que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito agrícola. Estamos cá por um bem maior. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto ao Banco de Portugal, sob o número 9000. Amigos e auditórios da Rádio Arconciel. Que festa vai. E como todas as quarta-feiras, boa música, boa disposição, com a emissão Portugal em Festa, com certeza. Na companhia do seu animador Vítor. Um passo para a direita. Damos uma volta. E espero estar tudo bem por aí. Vamos levantar. Se calhar alguns já estão de férias lá do nosso cantinho de Portugal, ao outro lado. Vamos ouvir. Hoje é o dia da alegria. E outros continuam a trabalhar ou a descansar. Hoje é o dia da alegria. Vem daí, vem daí. Então vamos lá passar três horas com uma audição vocal boa, música boa, disposição. Vem daí, vem. Novos trabalhos, antigos trabalhos. Vários artistas. Por enquanto, depois de ter ouvido os mixes, vamos lá com quem com Judo em Lace, dia da alegria. E hoje, por uma casa, dia da alegria, aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Depois seguimos já com quem? Com Zezito a chegar, o mês de agosto está quase a chegar. Qual falta que é? 15 dias, vamos dizer assim. E já estamos lá, se calhar lá, no nosso cantinho de Portugal. Hoje é o dia da alegria. Passaram as férias, mataram aquelas saudades. Então vamos lá, boa música, boa discussão. Dia da alegria. E sintoniza a nossa rádio, a vossa rádio, que seja a Rádio Arconciel. Vem daí, vem daí, que a festa é pra você do dia. Hoje é o

noite no bailarico. Vamos entrar, entrar, agarradinhos todos a dançar, dançar. Esta noite vai dar que falar, falar. Todos no bailarico. Vamos entrar no bailarico. É para dançar no bailarico. Agarradinhos no bailarico. Siga toda a noite no bailarico. Vamos entrar no bailarico. É para dançar no bailarico. Agarradinhos no bailarico. Siga toda a noite no bailarico. Onde é que eu sou feliz? Em Portugal. Onde é que eu estou melhor? Em Portugal. E não vou que 54 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel e depois ter ouvido Nando Pereira, o bailarico, vamos lá. Feliz em Portugal. E então, em Portugal nós estamos felizes. Com Sandra e Helena. Onde é que eu sou feliz? Em Portugal. Onde é que eu estou melhor? Até traz os montes com Sônia Flávia. Quero mais de ti. Desta vez tem que ser perfeito, pois nesta vida eu só tive amor desfeito. Eu entreguei e sempre dei tudo de mim. Agora sou eu que me entrego a ti para me fazeres feliz. Quero mais de ti, quero mais de ti, dá-me mais amor. Thank you.

Vamos lá então a subiar com amor. Walter Lopes. A festa estava boa e ela tão bonita e eu queria dançar junto a ela. Mas faltava coragem para me aproximar, borboletas na barriga a voar. Como poderia chamar sua atenção se ela não olhava para mim? Podia ajudar o céu para me iluminar e ouvir alguém ao longe a cantar. Assobia quando ela passar, assobia quando ela dançar. Se ela provoca calor, assobia com amor. Assobia quando ela passar, assobia quando ela dançar. Assobia se ela provoca calor, assobia com amor. Estava boa e ela tão bonita que eu queria dançar junto a ela. Mas faltava a coragem para me aproximar, borboletas na barriga a voar. Como poderia chamar sua atenção se ela não olhava para mim? Podia ajudar o céu para me iluminar e ouvir alguém ao longe a cantar. Assobia quando ela passar, assobia quando ela dançar. Assobia se ela provoca calor, assobia com amor. Assobia quando ela passar, assobia quando ela dançar. Assobia se ela provoca calor, assobia com amor. Chamar sua atenção se ela não olhava para mim. Podia ajudar o céu para me iluminar e ouvir alguém ao longe a cantar. Assobia, assobia, assobia, assobia, assobia quando ela passar. Assobia quando ela dançar. Assobia se ela provoca calor. Assobia, assobia com amor. Assobia quando ela passar. Assobia quando ela dançar. Assobia se ela provoca calor. Assobia, assobia com amor. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. C'est ça que c'est bon.

Mike da Gaita. Vamos lá com Cris Ribeiro, Jorge Ferreira, filha dela. Ela não me ama, ela me ama. falhando ao travar as tacadas. Conheço um senhor que era bom jogador, mas coitadinho perdeu a habilidade. Conhecido pelo povo, era bom o dia todo. Perdeu a força com o avanço da idade. Ele era bom de taco quando era novo, direitinho ao buraco, era bom o dia todo. Ele era bom de taco quando era novo, direitinho ao buraco, era bom o dia todo. Era bom o dia todo, era bom o dia todo, era bom o dia todo. Era golfo o dia todo. Seguimos na mesma estrada, seguimos na mesma estrada.

Continuamos sempre com aquela música romântica. E vamos lá com Tony Careira e Susana, meu primeiro grande amor. Como a lua e o sol estão em tudo que nós vivemos, assim é o amor. Escrevam o meu sentir. Por isso

quero mais ficar aqui, sabendo que você está por aí, com seu coração de homem sedutor. Eu faço tudo o que você quiser, para ser sua única mulher. Só te quero dar todo o meu amor. Sozinha contigo. Eu não te quero pra uma noite só. O que eu mais quero é pensar em nós. Se isso vem ficar, pra sempre comigo. Vou ficar mais um minuto longe de você. Funcionar. E vamos lá então com o novo trabalho de Ruth Marlene. A dona diz tudo. não desce, desce, sobe, sobe pela da permissão. Nem podemos dar começo a quem só quer o fim. Pode, pode, pode, pode, como aconteceu a mim. O sorriso bem, carinho, fiz. Está com muito lado, foi, mas para o lado que eu não quis. O sorriso bem, carinho, fiz. Está com muito lado, foi, mas para o lado que eu não quis. Só porque eu beijei. Já estás com ela que eu vou-me despedir de vocês. Desde já peço um imenso desculpa. O que é que aconteceu? Cortou a luz? Não foi a minha culpa, assim a vida. A partir das 14 horas até 16 horas, a música da glória. É a minha manhã, voz de Portugal com Jamiro. Sexta-feira, fim de semana à porta com o meu amigo Lourenço. E a partir das 17 horas, das 19 horas, descoberta com a minha amiga Sílvia. E sábado, vamos lá para o fim de semana, Portugal no coração com a Cristina. E domingo, cantar o galo com os São Fortes. E no telefone sonho com o Jerome e com a Kátia. Está tudo dito por hoje. Daqui lá, portas-te bem, cuida de vocês sempre, 100%. Cada vez que vais sem mim fazer a festa. Quem for lá para o nosso cantinho de Portugal, boa viagem, cuida de vocês. A loirinha arma sempre um candelacho. E para mim, dou-vos encontro quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a minha música portuguesa e nem só. Não acho nada demais, e até gosto quando chega. Então, sintoniza a vossa rádio, a nossa rádio, que seja a Rádio Arconciel Lordiãs 96.2. Então, até por semana. Never left you back for a second round. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Pagamento a funcionários do PSD com dinheiro da Assembleia da República é um tema que vamos continuar a dar destaque nos